Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar. Desde já o meu muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos de música. Quem vai cantar bonito abrindo este programa são eles, nossos amigos Bruno e Marrone, de Brasília, de Goiânia para o Brasil inteiro, cantam essa música, que é uma das preferidas do meu amigo Samuel, tecladista Samuel, aí de Pouso Alegre, sul de Minas. Ele oferece para sua vovó, a Dona Maria, para todos que estão ligados na 90.9, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Cantam Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Heitor Anthony Coniza, Mato Grosso. Ele sempre interage comigo no Facebook e diz que não perde o programa. Heitor Anthony, aí em Coniza, no Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Minha querida Neuza, em Piraju, São Paulo, ouvinte da Difusora Web. Aí, Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Minha querida Tiele, em Uberlândia, Minas Gerais, não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Paulinha, Juscelia Motoso,

Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes de toda a região. Ele me confidenciou, me disse, inclusive, no Facebook, que o programa, nosso programa Mundo Sertanejo, tem audiência fantástica em toda a região. Em Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, em Balsas, as cidades vizinhas, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo aí pela Rádio Cidade FM, aí no Estadão do Maranhão. O Paulo Artagma, muito obrigado a você, viu? A todos os nossos ouvintes maravilhosos dessa linda cidade. A Ediane Fernandes, aí no depósito de... No depósito de gás. Diego Valadares, vamos em frente, porque atrás vem muita gente, Mundo Sertanejo está no ar. Vamos para a Sailândia, no Estadão do Maranhão, onde nós temos a Marconi FM exibindo o nosso programa. Um abraço aí, o Pedrinho Maranhão, todos vocês, muito obrigado, viu? Os amigos da Panificadora Júlia, todo mundo ouvindo, a audiência é fantástica. O Diego Valadares, às vezes, quer falar muito rápido, viu? Mas a gente vai levando em frente nosso Mundo Sertanejo, audiência fantástica no Brasil inteiro. Vamos em frente no quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito. Olha só, esses goianos que o Brasil ama, de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo. Os amigos aí de Trombas, no Estadão de Goiás. Meu amigo Ivan Vieira, a Irene Gil, o Ézio Santos, o Durcelino Carvalho, o Aldemiro Patureba, as secretárias Mônica Nunes e os colaboradores, né? O Samuel Carvalho e tantos outros. E, é claro, audiência fantástica aí pela nossa querida a Rádio Serra Dourada FM. Vamos mandar alô para alguns ouvintes nossos aqui, né? São centenas, milhares de ouvintes em toda a região. O nosso amigo Adão Patureba, o Gilson e a Tuca da Fazenda Cristal estão ligados no Mundo Sertanejo. Minha querida Maria Aparecida Mota e o Francisco aí na Chácara Fortura também estão ligados no nosso programa. A Maria Félix, a Iraci e o Ademilson na Fazenda Santa Maria também, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. A minha querida Maura, a Dona Preta, o Gustavo, o Valdir e Osmar, a dona Piedade e o seu José Soares. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, o Nailson e a Dona Senhora Tereza e o Ivo, claro, né? Em Trombas. Então, portanto, os amigos ouvintes de Trombas, nas fazendas, nas chácaras, nos sítios, muito obrigado. Nas cidades vizinhas aí de Trombas, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Rádio Serra Dourada FM. Um abraço a todos da equipe, nosso muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora, Luan Santana, canta Tudo Que Você Quiser. Essa é uma das preferidas da minha querida Isa Torres. Ela oferece para todos os ouvintes aí da Tropical FM Santa Luzia do Paruá. Um abraço a todos da equipe, nossos ouvintes maravilhosos. Muito obrigado, viu? Canta, Luan Santana. E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. De avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Pra te dar a lua em tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Na palma da mão, assim, eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. céu. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Tetê Mol, em Balneário Camboriú, São Paulo, Santa Catarina, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Tetê Mol, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, ligada no nosso Mundo Sertanejo. Erisvânia Oliveira, a todos vocês amigos aí de Roda Velha. A Erisvânia pede para mandar alô aí para Bete e para Rosiane, são ligadas também no nosso programa, viu? Erisvânia, sempre interagindo comigo no Facebook, é uma moça muito bonita, uma linda morena, né? Sempre interagindo comigo no Facebook e diz que não perde o programa. Muito obrigado a todos vocês amigos aí de Roda Velha, no Estadão da Bahia. Meu amigo Odinei Rodrigues, é Rádio Educadora FM. Muito obrigado, viu? Odinei Rodrigues, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos, todos da equipe da Rádio Educadora FM. Meu amigo Fran Gomes, os amigos aí da... ele pede para mandar alô para o Vigia da Marques, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Meu amigo Francisco Gomes, né? Pede para mandar alô aí para o Vigia da Marques, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Todos ligados aí na Marconi FM. Pedrinho Maranhão, todo mundo ligado no Mundo Sertanejo. Marconi FM, nossa parceira. Um abraço a todos da equipe, viu? Minha querida Badia Coelho, em Lusiânia, no Estadão de Goiás, também ligada no nosso programaço Mundo Sertanejo. Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Gabriel Rosa, Tô Livre, Tô Solto. Vem! Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira, salvo convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista, agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista, agora passando o rolo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira, solto convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqui para a pista, agora eu tô passando rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou escolher, ó. Essa daqui eu quero, tem cara de safada, que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco. Tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista, agora eu tô passando rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Eu tô livre, hein? Tô solto. Jogar aqua na pista, agora eu tô passando rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Muito bem, cantou Gabriel Rosa. Aliás, um beijo pra minha querida Marisa Rosa, né? Em Brasília, Distrito Federal, que é vó, inclusive, deste grande cantor, a todos vocês, muito obrigado, fãs do Gabriel Rosa pelo Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? O Nélio Aparecido em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM, muito obrigado, viu? Valdinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho. Meu amigo Bruno Souza, de Salinas, ouvinte da Cultura FM, Salinas, Estadão de Minas Gerais, muito obrigado, viu? Minha querida Maísa dos Santos, em Roda Velha, também na Bahia, ouvinte do Mundo Sertanejo. Meu amigo Raimundo Alves, em Guarapari, no Espírito Santo, muito obrigado, viu? Ouvinte da Rádio Sim AM, para todo o Estadão do Espírito Santo. Marli Santos, a Dona Odete, todo mundo. Coral Cantos em Cantos, parabéns a todos vocês pelo trabalho, viu? A Cleide Diane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, ouvinte da Tribuna FM. Fábio Vieira, todos vocês, muito obrigado, viu? Maria Alves, em Santo Antônio do Descoberto, Estadão de Goiás, também ouvindo nosso programa. Minha querida Francisca Eli Lopes, em Viçosa, no Rio Grande do Norte, ouvinte da nossa querida Rádio FM da Paz. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos da FM da Paz, aí de Viçosa e toda a região, ouvindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Cristiano Araújo canta Lepo Lepo. Ah, eu já não sei o que fazer. Tudo perrapado com salário atrasado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. E vai! Lepo, lepo, com Cristiano Araújo. Fazer duro perrapado com salário atrasado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, no lepo, lepo. No lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha. No lepo, lepo. Lepo, lepo. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Dalilo Santos, em Bom Jesus, Goiás, também ligado no nosso programa. Um abraço, viu, Danilo Santos, muito obrigado pelo carinho, tá bom? A Vanessa Costa, em Cruzeiro do Sul, no Acre, não perde o nosso programa. Um abraço aí, Nonato Costa, todos vocês amigos de Cruzeiro do Acre, Porto Walter, todos os ouvintes da Ocidental FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho mesmo. A Ediane Fernandes, né, e a sua maninha linda,